5-3, chuva leve sobre o campo, vista molhada, informe estabilidade nele. No 605, vamos manter a posição antes da Juliette, seu gate encontra-se ocupado, ok? Mantenha-se a Juliette, no 605. Está 35 no 7, no solo ao 05, livra à direita, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Livra à direita, reporta antes da Juliette, está 35 no 7. Rio 3890, pode estacionamento. 3890, autorizado. Pro estacionamento, chama táxi. Autorizado, chama na frente. Está 3271, tem livre decolagem da 10, o vento é de 050 graus com 5 laços. Está 3191. Estou no 607. 7, prossiga. Essa informação aqui, a gente fez coordenação para Guarulhos. No 607, 121, decimal 9 para cópia. Desculpa, já está para o solo, obrigado. Solo 607. Sim. No 607, essa informação aqui, a gente fez coordenação para Guarulhos. 0-3-0, Guarulhos, o Pro 50, pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. Controle 119.8, transponda 5027. Autorizado, despeja o acionamento, chama táxi. Voa Pro 50, decolando até 1-0, curva direita, El, Leda. E... Black. 198, controle 5027, transponda 1-0-7. Saída da Euleda Bidev com curva direita, chame pronto, por no 607. Euleda Bidev, só ok, curva direita, 607, obrigado. Controle Mogi, OTAN 3191. 3171, decolando, você escuta. PI 3171, 340, Vigilante. 340, Vigilante. Tony Israel? Aliás, Linda? 3253. PI 3153, completo quanto é agora, 1862. 1862, você vai. Desvia esquerda, 3171. Livre. Salvador, bom dia, 3153. Passou a medida de terra, baixou a trava. 153, 030 graus, 419, 2012, pouso autorizado, pistão 0, pistão molhado. Quem teve pouso, pistão 10, 3153. Boa noite, 04, bom dia. Autorizado Galeão, 360, decola 10, saída da El, Lenda Bidev. Em Bidev, intercepta a Bernabé 857, Porto Seguro, apesolou no 6, Gruf, apesolou 14, Toki, aciona 5032 em transponder, 119,8 controle. Sente autorizado 360 para o Galeão, decola da 10. A saída é da El, Leda e 10. Após Upper 987, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grosso e Upper Zulu 14. 5032 ao transponder, 1198 controle, voo 1804. Cotejamento correto, chama pronto depois. Pode, stand by to copy, o Lima Uniform Charlie. Solo Salvador, gol no 642, gente está informando no hotel. Gol no 642, bom dia. Está autorizado para Recife, 390 ao nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5026 no transponder, 119,8 controle. 2146 a bordo, 3:40, alterna com 722 Juliette Alfa, ponto de espera 18. Mantenha a escuta da torre até o ponto de espera, 5722. Juliette Alfa, mantendo a escuta 722. No 605, agilizando Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, agilizando o portão 605. O 5722 vai observar um gol que vai passear no portão 04, viu? Após o Webjet, portão 7. Após o portão do Webjet, portão 7, está 357. 171, no Recife agora, 251. 251, obrigado, bom dia. Direita, táxi via Alfa na minha escuta até o pátio principal, 3153. Alfa na minha escuta. Uniforme Charlie 634, Ed Gabi. Clear Sierra, Salvador, Sierra Alpha Whiskey Hotel, flight level 340, via Upper Whiskey 58, runway 10 left, turn right, dial departure, after dial departure, Leda position, after Leda, Sagaz position, Sierra Alpha, Golf Alpha, Zulu position, Sagaz position, Salvador 19.8 and score code 5576. 5576 Lima Uniform Charlie 634. Okay. After the takeoff turn right, dial Delta Alpha Echo Lima departure. After Leda position, Lima Echo Delta Alpha position, after Sagaz position, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu position. Batteries dial Delta Alpha Echo Lima 3890 alinhar e decolar, pistão 90 vento com. Ok, 3153 3153, portão 8. Affirmative, report ready to start up. Apron 3, Lima Uniform Charlie 634. Port taxi. Salvador. 722 após o TAN, alinhado em manter, 1-0. Pode ser falar do TAN e mantém 722. Aos 28, 19-8, boa viagem. 19-8, obrigado, muito bom dia. Sou de bom dia, voltou a 3890, decola na Pucaracaju. Positivo, confere vigilância 3890. Poxa. Mantenha, 5732. Aí precisa manter a proa 40, 45 por 15 milhas de previsão da formação. Obrigado. Dael Lita, Lima Eco Delta Alpha, after Sagaz. Dos 2 aos 3, 1, 19, 8, obrigado, 5, 7, 2. Aqui é o controle, bom dia, o F5722 está cruzando 4000. Confere, vigilância. 722. Web 5722 solicita esquerda 240 para evitar a formação na proa. Hotel para Brasil. Sim, te aguarde a cópia e o ajuste no 092. Bom dia. Mandando. Web 5722, solicita PROD EVAL. Livre. 5722. Stoppers do Luno 6 e prossegue até o destino. Aciona 5037 no transponder, 119.8 controle. O transponder 5035, 5035, Luno 7 no 5. Estado para Brasília, 5360, Aperitivo Luno 7. Pista 10, decolagem em concurso de Mesa na Gole, 119, controle Salvador, 035, transporte Fogo 7. 5035, correto, 62, chama a prova. 62 vai chamar, obrigado. 22 chama Recife agora. 288. Chamando, é 282 ou 5722? 8, 1288. 288, Webjet 5722, obrigado, bom dia. Se aprova de Juliet and Alpha do London Point 1810, report ready to take off, Lima Uniform Charlie, 634. Coming back here, ready to test. Salvador, Gol na 642, para pushback treinamento, posição 1-0. Autorizado, pushback treinamento na táxi, na 642. Para o táxi, no 642.